Baiano Tailandense Produções. Não se iludam, só estamos ficando e nada mais. Não se mistura com uma amiguinha que só te faz mal. Você não percebe que ela está te enganando, contando mentiras. No fundo, no fundo, vão ter nossas brigas e o fim. Baiano Tailandense Produções. Não se iluda, só estamos ficando e nada mais. Não se mistura com uma amiguinha que só te faz mal. Você não percebe que ela está te enganando, contando mentiras. No fundo, no fundo, pra ver nossas brigas e o fim. Baiano Tailandense Produções.